Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. É interessante que a Bíblia usa uma expressão. Deus diz que nos últimos dias os homens teriam comichões no ouvido. Já ouviram essa expressão? Eles não querem, os homens não desejarão ouvir o que precisam, a sã doutrina, mas eles vão querer ouvir aquilo que só agrada a eles. Em toda a Bíblia, a vida dos profetas sempre foi uma vida muito difícil, porque os profetas falavam exatamente o que as pessoas não queriam ouvir. E talvez a maior parte deles, não sei dizer a você, mas muitos deles morreram cedo. Muitos deles teve uma vida difícil ou não foram compreendidos em muitas coisas. Como é que um profeta de Deus, um homem de Deus, casa com uma prostituta? Mas Deus tinha mandado ele fazer isso. Como é que anda nu pela cidade? Mas Deus tinha mandado o profeta fazer isso. E ninguém compreendia isso. A gente lendo na Bíblia hoje é fácil. Mas vivendo no dia a dia, vai sair um e-mail aí que o pastor só saiu pelado pela rua e que o negócio é, ele está pirado, ele enlouqueceu. E até provar que foi Deus que mandou, espero que Deus não mande fazer um negócio desse, Mas quantas histórias de homens que falaram o que Deus mandou falar. E eu não tenho uma palavra assim que Deus falou assim, você tem que falar, Sóstenes. Mas o Senhor me colocou numa posição e numa responsabilidade com um rebanho que eu preciso ensinar um mundo de coisas que às vezes não é fácil. Eu mesmo fico às vezes pensando assim, deixa cada um por si, Senhor. Mas a Bíblia diz, o Senhor fala em Mateus, que nos últimos dias os homens vão estar vivendo suas vidas normais, casando-se, dando em casamento, comprando, vendendo, e Jesus voltará. O Senhor está dizendo que todo o projeto de Deus, o clímax do projeto de Deus para esses dias, a volta de Jesus, vai acontecer em meio a uma vida normal dessa terra. A gente lê esse texto e a gente até entende, porque o Senhor nos dá um pouco de temor. A gente consegue ter um pouco de temor, mesmo vivendo essa bagunça que é a vida de hoje. A gente tem um pouco de temor. O Espírito Santo consegue, ser ouvido, pelo menos um pouco, por cada um de nós. Mas na prática, o que é isso? Na prática. Então eu fiquei pensando que quando eu era criança, isso deve ter 35 anos, mas eu sei que quando eu era criança, não lembro o ano exato, quando eu era criança, a gente ouvia falar do anticristo, a gente ouvia falar do código na testa, na mão, da marca da besta. A gente ouvia falar muito e se especulava muito, havia muitas ministrações imaginando várias coisas sobre o dinheiro único no mundo, sobre uma só moeda, sobre um governo único no mundo. E aquilo tudo para nós era algo assim tão grande, tão pesado, tão sério e ficava destacado em toda a nossa vida. Era realmente uma expectativa muito forte, uma curiosidade muito forte, um temor. Então, para mim hoje, para alguém que está aqui, crente no Senhor Jesus Cristo, que veio ouvindo essa mensagem, não é tão difícil pensar que realmente o que está acontecendo hoje com a moeda, com o cartão de crédito, com a internet, faz parte de todo esse projeto do anticristo. A gente pode ainda ter um pouquinho de temor, porque a gente sabe que realmente é isso. Mas, para essa geração que nasceu agora, e que já nasceu com a internet, já nasceu com o cartão de crédito, é impossível pensar que isso que é o padrão mínimo da vida humana seja o anticristo. O que é isso, gente? Qual que é o problema de cartão de crédito? Qual que é o problema do chip na testa? Gente, isso é um negócio que o governo está fazendo, isso vai ser bom para o mundo inteiro, porque identifica as pessoas, ninguém se perde, tem ali todos os dados, é uma segurança. Gente, eu não consigo, eu acho que esses crentes são muito... É porque papai é muito antigo, então fica com aquelas coisas, né, fantasiosas do evangelho, né? Então você imagina que as pessoas, de agora para frente, vão ter muito mais dificuldade de identificar o que é do anticristo. Por isso o texto vai se cumprindo. Estarão vivendo normalmente, comprando, vendendo, casando-se, dando em casamento, e nem vão se aperceber de que o Cordeiro está chegando. Na prática, nós temos muitos exemplos. O próprio comércio é um exemplo. A própria facilidade na internet, todas as coisas, o conhecimento se multiplicando, o domínio, a individualidade, ou melhor, o individualismo, né? A autonomia, a independência, eu posso tudo, eu sei tudo, eu pesquiso tudo, eu faço do meu jeito. Tudo isso são sinais muito claros dos dias que nós estamos vivendo. Agora, é interessante que tem alguns sinais que a gente não consegue ainda destacar. Então existem, eu me lembro, de 3 eventos mundiais que reúnem os presidentes, os reis, as autoridades do mundo inteiro. Um evento que eu me lembro são os eventos quando troca o Papa. Quando vai se estabelecer o novo Papa, tem uma mega cerimônia lá no Vaticano e... tem presidentes, reis, tem governadores, tem gente do mundo inteiro que se reúne ali e então consagra-se o novo Papa. Não tem como achar que é só uma coisa da Igreja Católica. É um evento de impacto mundial e de repercussão espiritual que a gente não consegue mensurar. Segundo evento, as Olimpíadas. Você não vai ver outro evento nesse porte mundial que reúna todos os presidentes. Não estou dizendo que de todos os países estão lá, mas é o único momento em que reúne presidentes de um mundo de nações. E eles têm um desfile, e a cada Olimpíada o desfile é mais explícito, dos deuses, dos demônios, das entidades, dos costumes dos povos, da idolatria, e eles desfilam e tem fogos, e tem aplausos, e tem música, e tem honra, e tem tudo. Tem dinheiro, riqueza do mundo, tem culto, tem consagração, tem demônios, tem tudo ao redor da Olimpíada. O terceiro evento, assim, gigantesco, é a Copa do Mundo. Você não vai ver outro evento no mundo, você não vai ver um evento em prol da pobreza na África, em prol da quebra da violência, da paz, que reúna tanta gente que para. Nesse momento que nós estamos aqui cultuando o Senhor, tem milhões de pessoas ao redor do mundo, parado, assistindo um futebol. Você não consegue enumerar mais coisas que param a nação, que param as nações, que fazem com que todo o mundo estruturado se volte só para aquilo. Nós estamos aqui dentro, adorando ao Senhor, mas existe um evento sobrenatural, espiritual acontecendo, que envolve o mundo inteiro agora, ao redor do futebol, onde tem muita macumbaria, onde tem muita idolatria, onde tem muito roubo, onde tem todo tipo de espírito. Haja vista o que você está presenciando na televisão, de como nesse período foi liberado tanto espírito de violência sobre a nação. Não são coisas por acaso. Agora, voltando a Mateus 25, os homens vão estar vivendo... tem nada a ver, é só uma vez. Eu não vou ao culto, mas é só uma vez. É só hoje. A gente não vai percebendo. que aquilo que é para ter o maior valor para nós pode ser trocado facilmente por aquilo que é verdadeiramente um evento maligno em todo o mundo. Eu era criança e eu viajava muito com meu pai lá para o Vale do Rio Doce. E no Vale do Rio Doce tinha muitas igrejas batistas que eram assim, muito, muito sérias, muito firmes, muito contundentes na doutrina. E lá eu ouvia demais: televisão é pecado. Assembleia de Deus proclamou e até hoje proclama: televisão é pecado. Se for agora na Deus é Amor, televisão é pecado. E não poucos também dessas denominações mais exigentes, mais firmes nessas questões de hábitos, cultura e costumes. Futebol é pecado. Em muitas igrejas da Assembleia de Deus, jogar bola é motivo de exclusão. Eu considero que aqueles irmãos talvez tenham exagerado em muitas coisas no lidar com esse assunto, mas eu não considero que eles estavam errados. Eu considero que hoje nós podemos ver claramente que a televisão é do maligno. Me diga alguma coisa que você pode extrair de tudo que o mundo produz na televisão, que Deus estaria sentado comigo e com você assistindo. Pega os filmes, pega os desenhos animados. Imagina o Espírito Santo do nosso lado ali assistindo. cortou, matou, tirou. Imagina o Espírito Santo fazendo isso. E eu não, na época eu não me lembro, não sabia por que futebol. Gente, futebol é só uma brincadeira, jogando. E eu acho realmente que a brincadeira do jogar a bola não é pecado, não tem. Mas nós não estamos olhando apenas uma brincadeira, nós estamos olhando bilhões de dólares no mundo, governos, pessoas, famílias. A FIFA entra no Brasil e ela impõe a lei dela. Nem um outro país nessa nação, nem os Estados Unidos, que é a superpotência de toda a Terra, pode interferir em alguma coisa dentro do território nacional. Mas a FIFA pode. Isso dá a nós a dimensão do que representa tudo isso no mundo espiritual. Do que representa eu preferir isso do que o Senhor. Eu honrar a isso mais do que ao Senhor. E eu não quero de forma alguma, irmão, acusar ninguém, pôr peso sobre ninguém. Porque eu creio plenamente que muitos ainda não receberam luz de Deus. Eu creio plenamente que assim como eu, em cada fase da minha infância espiritual, eu ignorava algumas coisas e o Senhor foi me abrindo os olhos. E certamente ainda tem muita coisa que o Senhor na minha infância espiritual não me abriu os olhos, que eu ainda vou... Oh, meu Deus, como é que eu vivi assim? Que coisa! É uma caminhada progressiva. Então nenhum de nós pode acusar ou exigir um padrão, ou exigir que todo mundo seja assim, pense assim, esteja assim. Mas primeiro, eu tenho que colocar a palavra. É a minha função como pastor de um rebanho trazer a palavra. E essa é uma verdade do Senhor. Sutilmente, desapercebidamente, de uma forma que a gente fala mesmo, tem nada a ver, a gente vai absorvendo os costumes dos povos pagãos e sem perceber, na verdade, mais do que isso, declarando que não é isso, a gente acaba trocando o Senhor por essas coisas. Elas ocupam mais o nosso coração. E isso é muito sério. Isso é viver Mateus 25. Sem perceber, de repente, os homens vivendo sua vida normal, Jesus volta. Não é de forma alguma, irmãos, eu creio que eu já, por muitas vezes, eu tive um ardor no coração para que as pessoas vissem e mudassem. Não, na verdade o que o Senhor quer é que eu dê mais valor a Ele. E você, ao ouvir uma palavra assim, você dê mais valor a Ele. Senhor, não me interessa, eu não quero chegar em casa, eu não quero fazer. O pastor deu uma palavra lá que foi para você, rapaz. Você ficou em casa assistindo, o pastor falou para você mesmo. Eu falei, pastor, falei com ele, tem que ir ao culto. Eu estou aqui. Não é isso. O que o Senhor quer é que eu e você possamos crescer um pouco mais. Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero ser mais apaixonado pelo Senhor. Eu quero não apenas ter olhos para essas coisas. Eu não quero apenas identificar essas coisas. E muito menos me achar melhor do que alguém. Eu não quero acusar ninguém que nem enxerga essas coisas. Eu quero que eu esteja mais apaixonado pelo Senhor. Esteja mais cheio do Senhor. Esteja mais próximo do Senhor. Porque se isso acontecer comigo, a luz será mais forte. Se a luz for mais forte, mais pessoas vão te conhecer também. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse discernimento de quais são as coisas. E nos lembrar sempre que aquilo que nós vamos oferecer a Deus nos custa caro, embora não tenha um valor. Nossa vida nessa terra tem valor nenhum. Nossas conquistas têm valor nenhum. Nosso entretenimento tem valor nenhum. A única coisa que tem valor realmente é esse Espírito que um dia nasceu de novo e agora tem plena comunhão com o Espírito Santo e pode receber cada dia mais de Deus. E é o que nós queremos, irmão. Em nome do Senhor. Que a gente possa ter no coração uma chama de intercessão pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pela igreja do Senhor, que já absorveu tantos costumes dos povos, e vamos levando a vida cristã e os costumes dos povos como se isso fosse conciliável, né? E o Senhor quer nos despertar para uma vida de santidade, cada dia maior, cada dia maior. Você pode oferecer ao Senhor: Senhor, eu nem gosto de futebol, mas eu quero dizer ao Senhor que eu não troco o Senhor por futebol. Eu não quero gastar de nada do que o Senhor tem me dado mais com o futebol. Não que você esteja pecando indo assistir o futebol, não que você esteja pecando fazendo alguma coisa relacionada a isso, mas nós podemos estar pecando se isso for mais importante do que o Senhor. E se essas coisas tomarem alguns lugares da nossa vida que não podem ser preenchidos, porque são coisas que não vêm do Senhor, né? O jogo, a brincadeira, nós podemos brincar, irmão. Podemos ir lá para o sítio, podemos ir lá para casa de alguém, jogar bola. Nós podemos sentar e assistir um jogo. Nós podemos vibrar com alguma coisa, porque são entretenimentos dessa vida terrena. Mas nós precisamos sempre estar alerta. Opa, aqui é o limite. Porque aqui eu já entro nessa dimensão espiritual, e isso eu não quero, em nome do Senhor Jesus. E em Mateus 7, está escrito: todo aquele, pois, versículo 24, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em agosto de 2011, o Senhor, num tempo que eu estava meditando, o Senhor falou comigo algumas coisas. Ele me disse assim: a gente brinca de consertar coisas. A gente finge que elas estão sendo consertadas, mas nada, na verdade, é consertado. E eu estava compartilhando com o Senhor e ouvindo a voz do Senhor a respeito da vida cristã. E o Senhor me fez guardar, pensar, escrever isso. A gente brinca de consertar as coisas. A gente finge que elas estão sendo consertadas, mas nada é consertado. Só a intervenção de Deus A intervenção de Deus não é para consertar coisas, mas para nos preparar para a eternidade. A vida cristã não é apenas uma vida em que a gente consegue recortar retalhos do reino de Deus e costurá-los aonde não vai bem na nossa própria vida, nossa família. A vida cristã, na verdade, é o Senhor nos transformando a sua imagem, semelhança, cada dia mais parecidos com Jesus, cada dia mais livres de tudo que é da terra e cada dia mais próximos do céu, até um momento em que ele diz assim: pode entrar, vem. É uma sequência, é gradativo. Portanto, se eu chegar ao último instante da minha vida e eu estiver ainda cheio de coisas dessa terra, o mais certo é que eu não subo. Quem é que vai subir com o Senhor? Aquele que a cada dia está com menos coisas dessa terra. Não apenas foi consertado, melhorado, Deus fez uma obra, mas foi preparado para a eternidade. Deus não está apenas intervindo, nos ensinando, nos mostrando, nos tratando, nos deixando passar pelo deserto para a gente se tornar um pouco melhor. Não, Deus está nos preparando para sermos seres espirituais que vão entrar na eternidade com Ele. É diferente. É muito diferente. Então o Senhor está mudando a forma de pensar, o Senhor está mudando os valores, o Senhor está mudando os hábitos, o Senhor está mudando as prioridades de cada um dos seus filhos, nos preparando para a eternidade. Se não for assim, a única coisa que acontece na vida religiosa de cada um de nós é que a gente vai pedindo para consertar algumas coisas, vai fingindo que elas estão sendo consertadas e, no fundo, não tem nada consertado. Só tem uma maquiagenzinha: ah, ficou bom, venci aquilo, ah, resolveu, agora está bem, o casamento, a família, as finanças, mas daí a pouco descobre que aquilo era só uma tintazinha por cima. E quando Deus intervém de verdade, Ele executa uma obra irreversível, nos preparando para a eternidade. Ele é longânimo, significa que Ele sabe que nós somos madeira de acácia, difícil de ser trabalhada. Então Ele, com a longanimidade dEle, Ele vai nos dando tempo. E não importa se essas transformações são lentas, Deus não tem pressa. Importa que elas estejam acontecendo. Senhor, eu já deixei aquilo. Senhor, eu já não sou, aquilo já não me atrai mais. Senhor, eu já não tenho mais problema com isso. Para mim é tudo, aqui está certo, o Senhor é a prioridade. Senhor, eu já consigo vencer aquilo. Senhor, eu já não reajo desse jeito. Senhor, eu reagia, eu agia, eu fazia, eu não fazia. Agora, Senhor, eu estou vendo que tem alguma coisa sendo mudada aqui dentro. E não é fruto do meu esforço, é obra do Espírito Santo nos preparando para a eternidade. A santidade não é um estado que alcançamos, fruto do nosso esforço e que nos torna melhores. A santidade é quando nós desaparecemos e quando Deus é visto em nós. Não é possível essa natureza nossa pecaminosa se tornar santa. A única coisa que pode acontecer com essa natureza por uma decisão nossa é ela ir para a cruz. Não, não vou fazer isso. Está me vindo vontade, mas eu não vou. Minha carne, você vai para a cruz. Senhor, eu estava num culto tão abençoado e o teu mover foi tão forte. Eu não achei que eu fosse ter essas tentações durante a semana. Eu não achei que eu fosse ter essas discussões durante a semana. Eu não achei que eu fosse passar por essa coisa tão ruim. Eu sei que isso não é do Senhor, mas eu estou passando. Eu não preciso ficar angustiado, nem desanimado. Eu não preciso ouvir os dardos do diabo. É assim mesmo, Senhor, está vendo como eu sou, Senhor? Eu estou de novo nesse pecado. Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu de novo agi desse jeito. Senhor, de novo eu fiz aquilo. Senhor, Senhor, como eu sou terrível. Mas, Senhor, eu quero dizer ao Senhor que essa minha carne vai para a cruz agora. Que o teu sangue me purifica de todo o pecado. E que eu quero mergulhar no Senhor. Porque se eu mergulhar no Senhor, eu desapareço. E quem aparece é a santidade do Senhor, e ela me envolve, e ela me toma. Então não tem lugar mais maravilhoso do que estar na tua presença. Você vai percebendo, irmão, que todas as vezes que você gasta um pouco mais do seu tempo, aplica um pouco mais da sua atenção nas coisas do mundo, aquelas questões da natureza pecaminosa começam a ganhar força. Um pensamento, um sentimento, uma preocupação. Mas todas as vezes que nós estamos num jejum, numa adoração, numa oração, na presença do Senhor, essas coisas desaparecem. A gente começa a ver a presença do Senhor, a gente começa a ouvir o Senhor dirigindo, a gente começa a ter o Senhor falando o que fazer, onde fazer. Como... Então, Senhor, eu preciso estar mais na Tua presença, diante da Tua santidade, porque isso é o que me torna santo. A tua santidade. E a eternidade nada mais é do que eu e você, como um espírito que renasceu em Cristo Jesus, de volta em Deus. Não será apenas, embora eu seja uma pessoa distinta, vou ter um nome distinto, eu sou uma personalidade que vai viver a eternidade com Deus, personalidade mesmo, cada um de nós, na individualidade, como pessoa. Mas, na verdade, a eternidade é que nós vamos voltar para Deus. Plena comunhão com Deus. A verdade é que a vida de santidade... ela implica na prática da palavra. Então Jesus fala sobre essa história, essa parábola das duas casas, que não é uma parábola, é na verdade um ensino, os dois fundamentos. E o Senhor fala claramente: filho, se você só ouve e não pratica, você é como essa casa, que no primeiro vento é julgado por terra. Então, quando a gente passa por lutas e nosso coração, a gente começa a ficar angustiado com alguma coisa, a gente começa a ficar incomodado com alguma coisa, a gente fica triste com alguma coisa, magoado com alguma coisa, amargurado com alguma coisa, a gente começa a perder algumas guerras, a gente começa a ter algumas dificuldades que parecem, é o diabo que se levantou. Não, na verdade sou eu que estou como uma casa enfrentando a tempestade e os rios, a água que sobe para todo mundo, e não resistindo. E por que eu não resisto, Senhor? Porque, na verdade, eu estou ouvindo a palavra, mas tem coisas que eu ainda não estou praticando, aprendendo. Em agosto de 2010, o Senhor me disse assim, em agosto de 2010, eu estava caminhando para o sexto ano da vida da igreja, o sexto ano de pastorado aqui, e o Senhor diz assim: meus dias, terminando o sexto ano de plantação, estão sendo de muita crise. Não de frustração, de decepção, de tristeza, não. São dias de confronto do Senhor comigo mesmo. Engraçado, em agosto de 2010, por isso que eu gosto de escrever as coisas. São dias de questionamentos diante do Senhor para subir de estação, avançar, dor de crescimento. Na verdade, as crises são boas, as crises são morte. Deus vai nos levando a morrer, só assim a semente frutificará. Isso vai nos ajudando a mudar a forma com que a gente olha para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente olha para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, a gente sempre tende a olhar primeiramente, prioritariamente, para os problemas, para as dificuldades, para as coisas que estão difíceis. E a gente sempre tem que canalizar para alguém que é o culpado, que foi minha tia. Se minha tia não tivesse... meu pai... Mas se a gente olhar com outros olhos, a gente vai ver: Senhor, é o Senhor quem está permitindo, para que eu deixe de ser só ouvinte, que eu pratique a tua palavra. Mas isso é muito difícil, eu estou no meio de uma luta, como é que eu ponho em prática isso aqui? Como é que eu ponho em prática dizimar, se eu estou devendo tudo? Olha a luta que eu estou passando. Não tem jeito, Senhor. Como é que eu ponho em prática amar, se aquela pessoa de novo fez questão de mim? E aí o Senhor diz: esse é o momento. Se você quer ser uma casa que as tempestades vêm e não se abala, você vai ter que pôr em prática a palavra. E qual que é a circunstância de pôr em prática a palavra? É exatamente as lutas, as dificuldades, os problemas, os desafios, os temores, aquela necessidade de subir de degrau, de ir para frente, de encarar o novo, de mudar. Em Atos capítulo 13, o Senhor diz uma coisa interessante, irmão. É até engraçado falar que o Senhor disse alguma coisa interessante, mas é a nossa expressão. Tudo que Deus diz é interessante. É o mais interessante. Atos 13, 17. O Deus desse povo, de Israel, escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiro na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes no deserto por um espaço de quase 40 anos. Esse versículo nos lembra de novo a longanimidade do Senhor. Esse versículo nos lembra que eu posso ter alguém que não consegue largar um costumezinho do mundo, nem para o culto ao Senhor, e amá-lo. E dar tempo a ele ou a ela, assim como Deus, ao marido, à esposa, aos filhos, aos amigos, aos vizinhos, dar tempo. Porque o texto é claro, Deus suportou os maus costumes do povo de Israel durante 4 anos. Há 40 anos? Não, 40 eu não dou conta não, Senhor. Se fosse só 4 eu dou, mas 40 eu não dou não. Não é possível, Deus, que eu vou ter que andar aqui mais 30 anos e ter que aguentar costume mundano do povo. Não, Senhor. E o Senhor vem e diz assim, quantos anos você acha que eu suporto você? Não suportar no sentido humano, de não estou tolerando mais. Não, é de assim, filho, eu continuo crendo em você. Filho, eu continuo investindo em você. Eu quero que você fique livre disso. Eu quero que você venha mais para perto. Eu quero que você vá se desagarrando dessas coisas da terra, dos costumes desse mundo. Eu quero que isso não seja mais problema para você. Eu quero que alguém me respondeu lá pela internet e falando que uma ministração sobre a festa junina, que não concordava, que aquilo é um extremismo absurdo e que tem que ter muito cuidado. Senhor, abençoe esse irmão. Porque, na verdade, ele gosta de festa junina. Esse é o único motivo pelo qual ele se opõe a uma palavra do Senhor de nos purificar, de nos desvencilhar dos costumes dos povos pagãos. O Senhor vem e diz assim, filho, eu suportei o meu povo durante 40 anos com seus costumes pagãos. O Senhor vai com longanimidade caminhando conosco. Mas é da nossa parte uma iniciativa de pelo menos dizer assim, ô Senhor, é isso aqui mesmo? Senhor, não é que eu quero ser santinho, não é que eu quero estar certo, é que eu quero saber o que é que agrada ao Senhor. Eu quero fazer o que agrada ao Senhor. Se esses meus costumes não agradam ao Senhor, me ajuda, Senhor. Suportando-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, versículo 19, e havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. E aí entra uma palavrinha que é um ponto importante para nós vivermos esta semana. Lá naquele período lá de 2010, no meio daquela crise que eu mencionei para vocês, que eu não sei se ela acabou ainda, mas já tem muito fruto dela. O Senhor está me ensinando que precisamos de mais do que descanso, precisamos de quietude. Quietude que nos leva a ouvir a voz pura de Jesus e obedecer. Ninguém ouve ao Senhor como se deve ouvir, senão em descanso, quietude, intimidade e renúncia, rendição para obediência. A correria e o muito fazer são contrários ao reino de Deus. Isso é prático. Isso é muito pontual. Se eu estiver na correria, eu não estou no centro da vontade do Senhor. Existem momentos que você tem um dia apertado, que você tem uma semana apertada, que você tem que ir atrás de muitas coisas, mas aquilo tem que redundar em mais sabedoria para da próxima vez você usar mecanismos, você ter mais pessoas, você ser mais capaz, mais sábio na organização, em tudo, para da próxima vez aquilo ser mais simples, ser mais fácil. Não dá para eu passar a vida inteira, todas as vezes que tenho que fazer aquilo, eu ter o mesmo trabalho, o mesmo desespero, a mesma coisa. Não, as coisas podem melhorar. Mas é possível que algumas vezes a gente tenha um dia atropelado, uma semana difícil, foi um mês apertado, que coisa. Mas eu tenho que ir para diante do Senhor e dizer assim: espera aí, Senhor, alto lá. Isso aqui está começando a me sugar tempo, energia, paz. Eu já não estou mais ouvindo a tua voz, embora eu peça todo dia: Senhor, fala comigo. Fala, dá licença que eu estou correndo. Senhor, fala comigo, mas vai falando, Senhor. E a gente não vai ouvir o Senhor. Então, todas as vezes que a nossa vida estiver muito corrida, tudo muito atropelado, é hora de esvaziar o barco. Problema nenhum em retroceder, em abrir mão, em desmontar a tenda. Problema nenhum em vender alguma coisa, em desfazer de alguma coisa, em perder um salário a mais para mudar o emprego, diminuir a correria, mas para voltar ao lugar de quietude diante de Deus. Afinal de contas, Senhor, o Senhor é a minha fonte, o Senhor é o mais importante para mim. Eu quero não apenas ser ouvinte, mas eu quero ser prática. Eu quero pôr em prática nessa semana, hoje. Mais uma coisa, nessa vida, tudo vai se desorganizar ou estragar. Tudo. Tudo vai se desorganizar ou estragar. É até providência de Deus alguns remédios, algumas vitaminas, algumas cirurgias que Deus permite, porque vamos nos estragando nessa terra. Não adianta querer mistificar. É verdade. Pronto. Agora já tem umas rugas. Agora já tem um cabelo. Até eu cresci em 2000, daí é bom para alguém. Porque vai ficando branquinho, ele vai lá e passa um tonante lá de cabelo. Tonalizante. Tudo nessa vida vai se desorganizando. Eu tenho um aperto no coração pelas irmãs que cuidam de casa. Porque elas a vida inteira vão organizando. Estou organizando tudo de novo, tem que arrumar esse quarto de novo. Esse armário, tem que arrumar o armário de novo. Meu Deus. Irmão, não tem nada nessa vida que não vai se desorganizando. A vida vai se desorganizando. Por quê? Por causa do pecado que entrou nessa dimensão terrena. E não apenas se desorganizando, mas muita coisa vai se estragando. Pode deixar a cadeira lá quietinha. Com o passar do tempo, ela vai se estragando. Portanto, para tudo, precisa ter o cuidado da reorganização, o cuidado do consertar, do renovar. E isso só acontece na vida espiritual de alguém que põe em prática a palavra. Às vezes nós até achamos que é o diabo. Pastor, mas o diabo veio com... Ele veio para destruir. Mas pastor, agora mesmo, meu Deus, não. Tudo é progressivo, com o passar do tempo. A perna da cadeira não quebrou de uma hora para outra. Tem um processo. O pano do estofado não rasgou de uma hora para outra. Tem um processo. Você pode não ter visto o processo. As coisas vão estragando e se deteriorando num processo. Relacionamento é assim, nossa vida com Deus é assim, as finanças, a administração das coisas, tudo é assim, irmão. Nós não estamos vendo, mas a parede vai se encardindo. Nós não estamos vendo, mas as quinas vão quebrando um pouquinho. Nós não estamos vendo, mas o pneu já desgastou. Nós não estamos vendo, mas vai ter que trocar a embreagem do carro. Nós não estamos vendo, mas vai ter que fazer uma pintura de novo nas unhas. É um monte de coisa assim que a gente vai vendo que vão se desgastando, portanto demandam zelo. E eu preciso ir para diante do Senhor e falar: Senhor, o que é que eu preciso fazer? E nós não conseguimos ouvir a Deus nesse nível, senão em meio a descanso, a quietude, ainda que seja por uma hora no dia. E é assim que o Senhor vai nos dando condições. Leia comigo Salmo 69. Em 2012 o Senhor me disse assim: a aplicação diária de tudo o que Deus ensina em sua palavra, pôr em prática a palavra, é um proceder completamente diferente da cultura religiosa que herdamos e nos esforçamos por preservar. Impressionante, a aplicação diária do que Deus ensina é, na verdade, um proceder muito diferente dos nossos hábitos religiosos, dos nossos costumes, do que nós herdamos. O salmista, no Salmo 69, diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falso motivo são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma. E isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. O salmista começa dizendo: salva-me, ó Deus. E ele termina dizendo: eu me humilho. Em Isaías 58, verso 5, nós lemos assim: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline-se a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Parece que ele está contradizendo Davi. Chamarias tu a isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua alva, tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as tuas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero saber do Senhor o que é que eu tenho que fazer. Senhor, eu não quero ser alguém que passa por essa vida desapercebidamente, nem percebe que o Senhor está voltando, nem percebe que os hábitos, os costumes dos povos pagãos já são minha prioridade. Eu não quero ser alguém assim, desalienado das coisas do Senhor. Eu não quero ser alguém assim que vai conduzindo a vida segundo o que dá para conduzir e de vez em quando eu consigo trazer um pedacinho das coisas do teu reino e o Senhor me salva aqui, me salva ali, me salva acolá e eu vou lutando, eu vou vencendo e um dia eu vou chegar no céu, porque talvez eu não chegue no céu desse jeito. Eu quero, na verdade, Senhor, me entregar completamente ao Senhor. Eu quero ter uma experiência de vida a cada dia de completa rendição, de eu me pôr a luz do teu fogo e o Senhor consumindo o pecado, me mostrando as coisas, me tornando cada dia mais separado para o Senhor, mais santo. Eu quero não apenas ser ouvinte, eu quero ser praticante. Eu estou praticando. Como Davi diz: Senhor, olha o que está acontecendo ao meu redor, mas o Senhor é quem vai me salvar. Eu estou pondo pano de sacos debaixo de mim, eu estou me inclinando, eu estou me humilhando. Isaías vem dizer assim: não é só isso, porque não é ritual, não é, embora ele não esteja falando de Davi, nem falando que Davi estava fazendo ritual ou coisa nenhuma, mas muitas vezes para nós é. Senhor, eu quero ser praticante. Eu quero nesta semana não apenas fazer um jejum, ficar sem comer alguma coisa, não apenas ir ao culto e cantar, não apenas não ficar no futebol e ir no culto que o pastor vai ficar agradado. Não, eu não quero isso não, Senhor. Não é isso não. O que eu quero é fazer o que o Senhor disse que eu tenho que fazer. Eu quero jejuar, eu quero pôr pano de sacos, mas eu quero muito mais, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor diz que eu tenho que fazer. Senhor, eu não quero ser independente. Eu não quero me achar melhor do que aquela turma, então por isso eu tenho que viver minha vida independente. Senhor, eu quero ser um no corpo. Senhor, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos, eu quero estar em comunhão com a minha família, eu quero estar em comunhão com o Senhor. O Senhor está nos edificando como igreja, Senhor. O Senhor está nos gerando experiências que estão amadurecendo cada um de nós. Estamos nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor e isso é inevitável, porque o Senhor nos salvou, o Teu Espírito habita em nós e nós queremos isso, estamos buscando isso do Senhor. E nós queremos viver isso aqui, Senhor, que Isaías está dizendo. A prática do que é o verdadeiro jejum, do que é a vida cristã. Não quero apenas ser ouvinte. Jesus traz também algumas coisas. Eu e você podemos e devemos nessa semana meditar lá, Mateus 5 e 6. Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Você quer deixar de ser só ouvinte e ser praticante? Então não apenas faça jejum. Saia para fazer o que eu dei a você fazer. Você quer ser praticante, não apenas ouvinte? Então lembre que você é luz do mundo. Não se põe a candeia debaixo da cama, em lugar escondido, mas brilha para que os homens vejam as vossas boas obras. Então eu vou fazer isso essa semana, Senhor. Eu quero ir visitar uma pessoa. Eu quero visitar alguém que precisa de uma palavra. Eu quero ligar para alguém e falar assim: eu quero te falar uma coisa. E lá, ler um versículo bíblico e falar do Evangelho de Jesus para aquela pessoa e fazer uma oração para aquela pessoa. Eu quero isso, Senhor. Não me interessa como eu estou, o que eu estou passando, o que eu preciso. Eu quero pôr em prática o que está escrito na tua palavra. Agora é com o Senhor. O Senhor vai abrir os milagres. O Senhor vai trazer as pessoas certas. O Senhor vai operar. O Senhor vai derramado o teu poder, o Senhor vai fazer isso. O Senhor Jesus diz no versículo 23 do capítulo 5: se você trouxer a sua oferta, lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai a ele: Senhor, eu quero fazer isso. Ou não, eu vim aqui porque eu ia entregar minha oferta e eu tô sabendo que você tem um negócio contra mim, eu vim aqui para me humilhar. Não tem nada contra mim não, só estou usando ele como exemplo. Tem não? Amém, graças a Deus. A gente ser mais prático, a gente ser verdadeiro, a gente espiritualiza as coisas, né? Aquela frase comum: Deus falou comigo que o meu tempo aqui acabou. Irmão, é igual policial e bandido. O policial já sabe todas as desculpas furadas que um bandido dá. Todas as desculpas. Na vida da igreja, a gente já sabe tudo que a gente fala. Assim, não, linda, está tudo bem. E no fundo, não está. A gente sabe, mas a gente finge que as coisas estão sendo consertadas, que está tudo bem, e na verdade não está nada. Não, vamos pôr em prática. Sou eu que tenho que renunciar, sou eu que tenho que me humilhar, sou eu que tenho que ser verdadeiro, sou eu que tenho que olhar quais são os meus reais motivos. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. O Senhor está tratando comigo, Senhor. Eu quero pôr em prática a tua palavra. Eu quero desacelerar a minha vida. Eu quero abrir mão de muita coisa que eu acho que eu não posso abrir, porque se eu abrir mão disso aqui, isso aqui vai ter problema, isso ali vai ter problema. Eu vou abrir mão de muita coisa, Senhor, porque eu quero quietude, eu quero descanso, eu quero estar na tua presença, pronto para ouvir a tua voz. E se alguém chega perto de você, você, eu preciso conversar com você, pode ir falando e vai olhando o relógio, não, eu tenho muita coisa, mas pô, vai falando. Às vezes você fala assim, não, é melhor ir, vai. Não dá, eu preciso de tempo para conversar com você. Imagina Deus. Deus deve olhar para mim o tempo todo. Não, só assim não. Você está na correria. Não, fala Deus, fala rapidinho. Manda um e-mail para mim, Senhor. Manda um e-mail que eu chego em casa e eu leio tudo. Não, meu filho. Eu quero que você venha e gaste tempo na minha presença. Desacelere. Descanse na minha presença. E o Senhor quer isso para nós. E eu quero enfatizar uma coisa aqui, irmão. Nenhuma mensagem Deus vem apontando o dedo para nós. Nós às vezes achamos assim. Nós às vezes achamos que o pastor está batendo. E se é uma mensagem do Senhor, o pastor não está batendo coisa nenhuma, irmão. Nós é que achamos. Porque a gente fica imaginando assim, eu precisava apanhar. O Senhor sempre vem para trazer luz. Senhor, eu quero desacelerar minha vida, eu quero ter mais tempo com o Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero me derramar diante do Senhor. E assim, até um detalhe, eu não quero passar uma manhã na tua presença para ficar dizendo ao Senhor, eu estou aqui, Senhor, faz, acontece, Deus, olha aquilo. Não, Senhor, eu não quero ficar como um chato vindo para a tua presença para falar assim, eu só quero vir aqui para a tua presença para te adorar, para me deleitar no Senhor, para receber o carinho do Senhor, para deitar no teu colo e declarar a palavra. Senhor, eu quero é comunhão com o Senhor. Eu estou falando isso porque o Senhor tem me corrigido mais vezes nesse ano. Filho, de novo, não, eu já sei todas essas coisas. O Senhor, o Espírito Santo vem e fala comigo. Eu já sei tudo que você vai falar. Não é assim que você entra na minha presença. Você quer respostas? Você quer portas abertas? Você quer caminhos aplanados? Vem me adorar. Porque a adoração é o vínculo do relacionamento perfeito com o Pai. E sem o relacionamento não flui nada. Mas com o relacionamento flui dele. Então a gente fica anos pedindo ao Senhor e chorando e fazendo. Tensa. Mas o Senhor falou assim, eu queria derramar, mas o vínculo não está feito. Você só está aqui como pedinte. Você está aflito. Você passou a manhã inteira na minha presença, mas você está angustiado. Sua mente está toda naqueles negócios, tudo lá. Esquece, descansa e vem ter comunhão comigo. E é nesses momentos de comunhão, de delícias diante do Pai, que eu falo assim, filho, já está feito. Filho, já está providenciado. Filho, é assim, anda assim. Não quero ser apenas ouvinte, Senhor. Eu quero praticar essas coisas. Amarás o teu próximo. Diz a palavra. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Senhor, eu quero, na prática, mudar a minha forma de enxergar as pessoas chatas e difíceis ao meu redor. Oh, meu Deus do céu, eu quero mudar a minha forma de olhar. Eu estava esses dias ouvindo uma pessoa E aquela pessoa estava se comportando de um jeito que com muita facilidade gera em mim dificuldade para prestar atenção. E inúmeras vezes eu já vi alguém falando daquele jeito, eu já vou me fechando, eu já vou... E o Espírito Santo falou comigo assim: você está na hora de pôr em prática. Você pode mudar o seu jeito de ouvir, ele fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu falei assim: então, Senhor, o Senhor pode fazer isso em mim, porque eu não dou conta. E eu quero que o Senhor faça. E eu vou ouvir. E eu vou pôr na cruz essa minha carne, essa natureza que fica pensando, articulando e resistindo. Eu vou pôr na cruz. E de repente, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto na vida daquela pessoa. Eu comecei a ouvir coisas assim: isso é do Senhor, Deus. Isso é o Senhor falando comigo, Deus. Senhor, isso é real. E o Senhor falou comigo na hora. Está vendo? Todas as vezes que você mudar o seu jeito de encarar alguém, eu vou te trazer o outro lado, as outras coisas. Eu vou te mostrar que eu estou agindo em todo o tempo. Vai ficar mais suave, mais tranquilo para você. Você não vai embora pesado. Você vai poder ir a Ele ser canal. Eu quero pôr em prática, Senhor. Eu quero pôr em prática. O Senhor Jesus termina dizendo assim no versículo 48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse versículo, na expressão português, a estrutura no português, ela nos leva a entender assim: eu sou perfeito, então você também tem que ser perfeito. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo: ó, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Ó, que o Pai é perfeito, então você dá um jeito. Não é isso que está dizendo. O que o Senhor está dizendo na estrutura da linguagem celestial, falou assim: filho, se eu sou perfeito, você vai poder ser perfeito. Porque eu sou perfeito, eu vou te fazer perfeito. Filho, quanto mais você estiver comigo, que sou perfeito, mais eu vou te aperfeiçoar. E eu convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor nesse momento. E declarar a Ele: Senhor, eu quero ser alguém que põe em prática. E eu estou perguntando ao Senhor: põe em prática o quê? O que que o Senhor quer que eu ponha em prática nesta semana? Senhor, eu não vou pôr em prática mais uma vez, ou eu não vou tentar pôr em prática mais uma vez, ser um pouquinho mais santo, orar mais um pouco, ler a Bíblia mais um pouco. Eu não vou tentar, Senhor, impedir a avalanche dos costumes, da correria, do meu dia, da minha semana, inserir no meio de tanta coisa um pouquinho das coisas do Senhor. Não, eu não vou fazer isso. Eu estou aqui porque eu honro ao Senhor. Tu és o Deus da minha vida. E o que eu desejo para essa semana é que o teu Espírito Santo fale comigo: filho, começa a pôr em prática isso aqui. E eu estou dizendo ao Senhor, Espírito Santo, que a força não está em mim. É o Senhor quem vai fazer isso. Mas a decisão é minha. Eu quero isso para a minha vida. Ainda que demore mais 30 anos, eu quero dizer ao Senhor que eu vou caminhar todos esses 30 anos até pôr em prática tudo que o Senhor tem para mim. Mas, Senhor, eu quero amanhã, eu quero essa semana ter experiências do teu Espírito doce, suave, me dizer: filho, põe em prática isso aqui. E eu vou pôr em prática. Eu quero isso para mim, Senhor. Peça a Ele. A minha atitude é muito precisa, Senhor. Eu vou dedicar mais tempo de descanso e quietude na tua presença para ouvir a tua voz.